é podre, corrói igual traça. Brasil é novela, de olho na tela. A regressão do povo da favela. Televisão sempre mostrando luxo. O favelado no barraco com fome é sujo. A instigação pelo importado, uma mansão. O favelado saca a maldade, de fuzil na mão. A má administração por parte do governo vira ódio, desperta o pesadelo. A frustração, a fome, o desemprego. É o tremor do rico sujo no cativeiro. É o sequestro que está aterrorizando. Até pobre que não deve está pagando. A riqueza do país mal distribuída. 10% fica com tudo, 90% morre a míngua. O desespero invade os barracos. Anjo se torna o satanás e sai fazendo estragos. Várias famílias estão demolidas. Acreditaram nos políticos, mistura a própria língua. O brasileiro se mata de trabalhar. A escravidão da mão de obra quando vai parar? O sistema elege, o povo vota. A consequência, pobre sempre na fossa. Povo carente, sofrido, doído. Som de protesto, se junte de ouvidos. Povo carente, luta vai pra frente. Não se entrega, encare essa guerra. O tempo está passando, escute o que eu digo. Hoje você sofre, amanhã vai ser seu filho. Aê, povo carente, luta vai pra frente. Não se entrega, encare essa guerra. O tempo está passando, escute o que eu digo. Hoje você sofre, amanhã vai ser seu filho. Enarcaçado e expressão de sofredor. A miséria está contida na vida do trabalhador. Trisão lotado, sistema nervoso alterado. Consequência do patrão, salário não remunerado. Alienando, escravizando a mão de obra. A triste trajetória de uma vida sem vitória. Sonho sem glória, o povo escreve a sua história. Eu paro e analiso e fico preocupado. O futuro está por vir, passado não cicatrizado. Consciência frente, maldade ausente. Covardia é uma doença que apodrece a sua mente. Que apodrece a sua mente. Povo carente, luta vai pra frente. Não se entrega, encare essa guerra. O tempo está passando, escute o que eu digo. Hoje você sofre, amanhã vai ser seu filho. Aê, povo carente, luta vai pra frente. Não se entrega, encare essa guerra. O tempo está passando, escute o que eu digo. Hoje você sofre, amanhã vai ser seu filho. Sempre oponente, o rap ele defende. Povo carente, luta vai pra frente. Mente afoita, realidade louca. No escuro ou no claro, aí estamos na forca. Desenforcar é o que o povo necessita. Olhe para trás, ressuscite a sua vida. Olha a consequência da nossa paciência. Povo sofrido, vegeta sem decência. A cultura me inspira, a verdade não alucina. Reforma agrária, melhoria, nossa pátria. Plano 1, plano 2, informação é o que explica. O voto é uma arma usada com sabedoria. Os governantes não assimilam, só nos prejudica. A nação necessita reforma tributária. Ressuscita a esperança da democracia. Luta vai pra frente, manifesto consciente. A melhora do Brasil só depende da gente. É, só depende da gente. Povo carente, luta vai pra frente. Não se entrega, encare essa guerra. O tempo está passando, escute o que eu digo. Hoje você sofre, amanhã vai ser seu filho. Aê, povo carente, luta vai pra frente. Não se entrega, encare essa guerra. O tempo está passando, escute o que eu digo. Hoje você sofre, amanhã vai ser seu filho. Hoje você sofre, amanhã vai ser seu filho. Hoje você sofre.